Remix. Os caras, hoje em dia, eles não querem nem pousar de bolsinho lá. Os caras, eu sou o vilão mesmo e já era. Fértil como terra preta é a mente do vilão. Quem vem lá, cês função, vindo de galachão. Pera aí. O que é e o que é? Filme implacável. Verme sai da reta, é a mente do vilão. O que é e o que é? Filme implacável. Verme sai da reta, é a mente do vilão. O que é e o que é? Filme implacável. Verme sai da reta, é a mente do vilão. O que é e o que é? Filme implacável. Verme sai da reta, é a mente do vilão. Funciona como um relógio suíço, pontual e preciso, sem falhar na missão. Pra não cair no abismo, se faz o bem, tem que olhar a quem. Ligeiro pra que ninguém pegue a sua vez. Perdão não faz parte do vocabulário. Jesus é quem perdoa, vilão faz o contrário. Quem erra sofre punição. Só imagina um pé do vacilão, pondo em risco a quadrilha. Se errar é humano, tem que ser desumano. Estar acima da lei, ser pé no chão e ao mesmo tempo insano. Temente somente a Deus, por incrível que pareça. A fé ajuda, mais do que tu pensa. Na fuga é muda, sua oração. Enquanto o mundo quer ver seu sangue escorrer pelo chão. O dublê não é blindado, mas corre pra caralho. Um bom piloto consegue dar fuga até das Falcon. Mas a cabeça só pensa no porquê disso tudo. Desde pequeno sabendo as maldades no mundo. E o desfecho clichê é cadeia ou caixão. Ou não, depende da mente de cada vilão. O que é e o que é? Filme implacável. Verme sai da reta, é a mente do vilão. E no princípio era trevas. No início do início, um cego leva uma leva. Um passo do precipício, não de som nem de Eva. Louco de solidão, no princípio era trevas. Malcom foi Lampião, lâmpadas para os pés. Lembros do 2010, fã de Múmia, Abu Jamal, Osama, Saddam, Al-Qaeda, Talibã, Iraque, Vietnã. Contra os boy, contra o boy, contra a Klux Klan. No Japão de manhã, dando Pelé nos Rokan. Pé de boca é perfil, os 6,5 é de lã, e o blunt é de maçã. Tá firmão, tá suave, sem flagrante na nave. Sou crioulo, sou chave, e elas gostam assim. Eu ando sozinho, sabe, tem vários por mim. Olha, enquadrar uns patrícios, bicho, moia, zedo. Abandonar um Peugeot, pular um muro a milhão. Só se for, vai que vai, moleque é zica, caralho. Dá trabalho, né, na selva a gente é o que é. Porque não tem alarme bom, quando o bom ladrão quer. Cês dão taça de veneno e quer suflé. Fértil como terra preta é a mente do vilão. Quem vem lá, cês função, vindo de galachão. No coração da quebrada, percorrendo as artérias. Vão, vão, nunca em vão, espalhando sonhos em grão. Na contenção sem férias, em cor e em close. Um alvo sem pose, magrelo já vão desde os 12. Meu país demonstrou vergonha de ter minha cor. Hã, hã, seus cuzão, não é pra qualquer um mesmo não. Enquanto a vanguarda negra e a van, filosofia sã, fundão, meu divã. E nerd tem a van, pra mim é no. Toma no barulho, né? Banda Black Hill na porra do bagulho, né? O que é e o que é? Filme implacável. Verme sai da reta, é a mente do vilão. De pra vencer nunca é tarde, nós aqui no aguarde. Vai saber, Deus que sabe, se tô chave nos trades. Se pra colo resgate, se for tudo nos ares. Eu não tô pra fazer meu papel pela metade. Fé em Deus nas crianças, tá ligado, né, João? Vamos falar pros menor, não cair pra grupo, não. Quadrilha, vida louca, cê tá ligado, nós é. Vou com Deus, vou na fé, e seja o que ele quiser. Com os olhos de um montão, eu vi a preocupação. Pra saber o que eu fiz, pra conseguir um cifrão, mas é foda. Elas gostam dos carros e das correntes. Quem tem peixe no bolso, quem tem varas no pente. Eu não vou ficar pra trás, né? Eu gosto do barato, do jeito que eu faço. Eu trago um grana fácil, fértil como terra preta. É a mente do vilão, pra arrancar coração, pra botar camburão. Nosso lema é paz, cê sabe aqui não tem falha. Mas se for guerrear, São Paulo aqui para. E nem cartomante desvenda mesmo, né? Não, a maldade que passa na mente de cada vilão. O que é? E o que é? Filme implacável. Verme sai da reta, é a mente do vilão. O que é? E o que é? Filme implacável. Verme sai da reta, é a mente do vilão. O que é? E o que é? Filme implacável. Verme sai da reta, é a mente do vilão. O que é? E o que é? Filme implacável. Verme sai da reta, é a mente do vilão. O que é? E o que é? Filme implacável. Verme sai da reta, é a mente do vilão.